E agora prepare-se para entrar no mundo de alegria através de um som de alta qualidade. S10 toda hora. Batendo, forte. Qualidade. É pura emoção. Seu famoso 16 toneladas. S10 toda hora. Não precisa tremer. Basta respeitar. Você está curtindo a S10 número 1 do Pará. S10 toda hora. Aqui bate forte. Nova estrutura. Mais potência. Tecnologia e muito som. S10 toda hora. Aqui a sua festa é mais garantida. S10 toda hora. Apoio Fabrício Sol e Acessórios. S10 toda hora. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde você escondeu? Só você nem me mereceu. Insiste em ficar em cima desse mundo. Espera a mudança que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. O que adianta chorar DJ pelo DJ Cachorro Louco. DJ Cachorro Louco. S10 toda hora. Você está curtindo a S10 número 1 do Pará. S10 toda hora. Aqui bate forte. S10 toda hora. DJ Cachorro Louco, o DJ oficial da Montana Desenhada. E S10 toda hora de Jacundá. Esta é mais garantida. Cachorro louco. ideias toda hora. Baby, every time you say S10 toda hora. DJ Cachorro Louco. Você está curtindo a S10 número 1 do Pará. S10 toda hora. Aqui bate forte. Hear me now. S10 toda hora. Não precisa tremer, basta respeitar. S10 toda hora. S10 toda hora. Aqui bate forte. DJ Cachorro Louco. So, the way I used to love you, no, no, no, no, no, no, no. Shaking, oh, oh, oh, oh, loving you so. The way I used to love you, oh, no, no. Where is it? And the more I drink, the more I think about it. Every time I feel you, I just can't get enough. All my Cachorro Louco. E S10 toda hora de Jacundá. S10 toda hora. Deus me deita, começa, me levanta comigo. Eu falo comigo, eu canto, eu bato em um papo. DJ Cachorro Louco. Aqui bate forte. She's gone astray so far from me, father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, she's got to save him. She tells him all the love. No one's ever gonna hurt you. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I've got to do. CDS toda hora. meus olhos. Se juntou comigo e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega com a tua mão. E foi de Scott, ela ficou animada. E foi de Scott, ela ficou animada. E quis saber do que você é mal criado. Então para, já pode ficar pelada. Não vou dar. Daqui a pouco vamos aí, mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Daqui a pouco vamos aí. Esse é o CDS 10 toda hora. Cartão só paga à vista. Ela não usa cheque nem cartão.